Alerge Serviço. No sábado acontece a penúltima parada do Red Bull Cliff Diving, na praia de Icaraí. Na competição, vão participar 11 saltadores de 9 países. A disputa acontece num trampolim de 27 metros. A competição vai fazer o povo de Niterói relembrar o histórico trampolim que existia na própria praia de Icaraí décadas atrás. O evento começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Ainda em Niterói, no domingo, não deixe de assistir o show do Caetano Veloso. Ele acontece às 6 horas da tarde, no Teatro Popular, no Caminho Niemeyer. Para entrar, leve 1 quilo de alimento não perecível. Para fechar a agenda de eventos, semana que vem, vão começar os ensaios abertos do balé Orfeu da Silva. A direção e a coreografia são de Carlos Eduardo, antigo bailarino da companhia Débora Kolker. E a produção executiva é de Vini Vasconcelos. O evento acontece até o dia 13 de outubro na Fundição Progresso, às 8 horas da noite. O endereço é Rua dos Arcos 24, na Lapa. O ingresso custa R$ 10. Reportagem Patrícia Potevan.